ficou muito preocupada. Ela disse: meu filho, não vá fazer isso não, meu filho. Não vá se meter com esses espíritos não, isso pode ser muito perigoso. E na hora, o nosso orientador espiritual, através da inspiração, nos deu a seguinte resposta: mamãe, a gente tem que ter medo, mamãe, é de fazer o mal e nunca, jamais de fazer o bem. Nós vamos estar ali para fazer o bem àqueles espíritos e eles se tornam nossos amigos. O Máscara de Ferro, um espírito que atormentou Divaldo Pereira Franco durante 27 anos. Depois que Divaldo recebeu na Mansão do Caminho um espírito, um bebê, uma negrinha já cheia de formigas, abandonada ao relento, sem capacidade porque a mansão já estava com sua lotação esgotada. Quando aquele espírito vê Divaldo receber aquele bebezinho abandonado, começa a chorar. Ele diz: Divaldo, hoje você me venceu. Porque esse bebê que você está recebendo, essa negrinha, foi a minha mãe na encarnação passada. Ele se tornou um amigo de Divaldo. Se tornou um trabalhador do bem, auxiliando nos trabalhos da Mansão do Caminho. Então nós não temos jamais, meus amigos, que ter medo de fazer o bem, mas somente fazer o mal, ou de não fazer o bem, porque não será levado em conta também. Porque Allan Kardec interroga na questão 642 do Livro dos Espíritos: se bastará para o homem não fazer o mal para assegurar a sua felicidade futura? E os Espíritos dizem que não. Porque se somos responsáveis pelo mal que cometemos, somos também responsáveis pelo mal que surge da nossa omissão no bem. Se temos a oportunidade de ajudar e não ajudamos, se daquilo decorre o mal, nós somos responsáveis por ele também. E na questão 932, eu fico imaginando o codificador, já encantado com todo aquele edifício doutrinário que estava sendo construído, 1019 perguntas e respostas. Já na questão 932, eu imagino que ele deve ter exclamado: mas por que tão comumente no mundo o mal é que predomina? E os Espíritos respondem: porque os bons são tímidos, somos fracos, medrosos, podemos explicar. Os maus, ao contrário, são audaciosos, intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Nós temos que querer, pessoal. Não podemos vir para a casa espírita somente para assistir palestra e tomar passe, não. Isso é muito bom e muito importante para nós, mas temos que começar a fazer o bem. Procurar ajuda, procurar ajudar, porque essa é a melhor maneira de sermos ajudados, é quando nos disponibilizamos para ajudar. Num Brasil que tem tanto desemprego, no movimento espírita está sobrando trabalho. Tem vaga para esse pessoal todo aqui, Heloísa? Olha, está todo mundo empregado. Quem quiser começar hoje, já pode ajudar. Quem não tem tempo, ajuda financeiramente, se torna um colaborador, ajuda o trabalho dessa casa, que tem muitas despesas, esse prédio não é próprio, ainda é alugado. Quantas pessoas são beneficiadas, quantos espíritos no mundo maior são auxiliados, graças a esse trabalho. Aqui vocês estão doando fluidos, que são utilizados pelos benfeitores do mundo maior para ajudar muitos companheiros que são trazidos aqui. Então, nossa visão do céu, do inferno e do purgatório é diferente da visão tradicional. O céu, a bem-aventurança, é um estado de consciência. Na verdade, não existem regiões geográficas onde os espíritos são felizes e outras onde os espíritos são infelizes. Não é bem assim. Existem espíritos felizes em toda parte, nos diz o Livro dos Espíritos, como há espíritos infelizes em todo lugar também. E nesse mundo atrasado que nos encontramos, vamos encontrar espíritos imperfeitos. Aqui ainda não é morada dos espíritos puros. São cinco tipos, são cinco categorias, didaticamente falando, de mundos, nos diz Allan Kardec. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiação, como o nosso, os mundos de regeneração, o nosso próximo passo, que já se aproxima, os mundos felizes e os mundos divinos ou celestiais, habitação dos espíritos puros. Porque nós somos muito diferentes.